navegando pelas ruas da cidade. Eu vejo a maldade, até mesmo quem é cego enxerga a verdade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a verdade, até mesmo quem é cego enxerga a maldade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a maldade, até mesmo quem é cego enxerga a verdade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a verdade, até mesmo quem é cego enxerga a maldade. Navegando eu fui, navegando voltei, remei e vi coisas que não queria ver. E fiz o que me deu vontade de fazer. Navegando por essa cidade, eu e minha bike, debaixo do sol quente. Entrei no trem da CPTM, desci na estação Santo Amaro. Logo na saída, a porra de um enquadro, mão pro alto, vai pra parede. Delinquente, tem entorpecente, ainda bem que tava limpo. Saí feliz da vida e sorrindo. À frente achei um muro lindo, limpo, sem picho, sem tag. Peguei o meu latex sem pensar duas vezes, comecei a arriscar. Ouço uma voz gritar, pode parar. Vejo os caras que acabaram de me enquadrar. Quem diria que nesse dia com a minha própria tinteria me banhar. Caralho, é a consequência da arte que eu faço. Eu fiz a minha parte, mas nesse país é crime fazer arte. Antes de navegar, tive de mergulhar. Fui debaixo de uma catraca sem saber o que estava a me esperar. Só que ia rolar um rolê pra nós cantar. Uma cota, não dou adiante. Vários é povinho jogando meu semblante. Magreza mais de novo versus versante, que invadem mentes pensantes. O que atrapalhava, conversa desnecessária. Mas já tinha mergulhado no meu fone só pancada. E nunca de inspiração, já estava atracado. E justa coincidência, o ponto tinha chegado logo descendo. Algo perdeu minha atenção, não só minha, mas de todos que esperava a lotação. Bela morena era despertando imaginação, me imaginando mergulhando naquele corpão. Mas algo logo trouxe a realidade forte como um socão, porque tinha me deparado com a coleira na sua mão. Eu navego e transito sem dificuldade pelas ruas da cidade, rimando somente a verdade, sem vaidade. Como todo ser humano, tenho defeitos e qualidades. Vou pelejando, conhecendo novos oceanos. Não posso deixar minha embarcação naufragar. Minha missão é levar poesia onde for, simplesmente por amor, independente de classe ou cor. Porque numa da rima eu navego dentro. Eu sigo atento e interdito, porém nunca iludido, absorvendo experiência das ideias. Eu tô sempre por aí, rimando com fluência, sem negligência, usando a inteligência pra sair das piores situações, concretizando missões e aprendendo lições. Navegando e versando, mensagem construtiva. O gueto tá nativo, é positiva a vibração. Acima sai do coração, é Rude Boy Style, passando de fase no jogo da vida. Sabendo que quem hoje erra, amanhã pode acertar. Pois a cada passo dado eu reflito, pra não ter conflito. E assim eu sigo, e assim eu sigo. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a maldade, até mesmo quem é cego enxerga a verdade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a verdade, até mesmo quem é cego enxerga a maldade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a maldade, até mesmo quem é cego enxerga a verdade. Navegando pelas ruas da cidade, eu vejo a verdade, até mesmo quem é cego enxerga a maldade. Quanta estrada que eu percorri, quanto mar que eu naveguei, só eu sei, só eu sei.